já temos mais um arqueólogo, mas este é aquele que já está há mais tempo connosco e que tem dado provas de que é um entusiasta da arqueologia, que se preocupa com o património arqueológico do nosso concelho. Daí este Executivo e o Sr. Presidente, muito bem, dar-lhe a oportunidade de ele também, junto de outros arqueólogos da Associação, defender aquilo que é a função e o principal objetivo desta Associação, que é realmente promover e levar o património arqueológico, neste caso, da cidade romana que cita na Bombadela.